É, e é isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um Tá Na Unha Podcast. Pelo poder quase... O poder que quase nos falhou hoje, né? O poder da Interwebs, né? Foi uma falha meio... Né? Quase falhou com a gente hoje o poder da Interwebs. Mas estamos aí, meu nome é Hiro. Eu sou o host de vocês e apresentador do programa. Estamos aqui com o meu segundo co-host, meu querido fantástico. Hoje eu vou chamar o nosso querido João primeiro. Que o Paulo fala demais. E aí, João, boa noite? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre... Vai fazer uma introdução aí? Não. faz. Senão você tá honrando o spot. Hoje nós vamos falar sobre jogos que marcaram o nosso ano. Eu tenho vários exemplos de jogos de grandes produtoras, como Illusion e Konisome. É isso. Overwatch pode ser encaixado? Foi. Polêmica. Overwatch, eu vou te tirar do podcast, mas enfim. Temos aqui também o nosso fantástico co-host, o grande Paulo Nobuo Uematsu, mais conhecido como o Endeavor do Brasil. E aí, galera, boa noite. Depois dessa luta contra o TS, eu já tô até cansado já. Então vamos lá, vamos falar das... Do que o Hugo quer. Vamos falar dos gamos. Temos aqui também o nosso convidado que já é basicamente... É o terceiro co-host aqui. Convidado entre aspas, né? Ele já faz parte praticamente do negócio. Tem que mudar até o nome pra Tanoyaki, né? Mas... E aí a preguiça de fazer um logo novo, né? Enfim. Não cabe. Temos aí nosso querido Aki, o famoso japonês boliviano. Seja bem-vindo, Aki. É nóis, cara! Estamos de volta aí. Bom, hoje a gente vai falar de loot box, Overwatch, porque isso é o que mais que interessa. Porque hoje é dia de como é que fala, de pistolar o Hugo. Hoje não vai ser Game Awards, vai ser Tilt Awards. Já começou tiltado, o programa inteiro. Vai ter casos de jogos que roubaram assets de outro jogo hoje. O Léo, ele tá me tiltando. Casa do Lago. O Léo já me tiltou. Que pra tá mim. Vendo? Pra mim... Já a treta. Não, antes da gente entrar na treta, Hugo. Antes da gente entrar na treta. Contextualize, o que rolou? Cara. O que está fomentando o nosso podcast de hoje? Antes de nós começarmos com a Game Award, cara, eu vou fazer um comentário rápido sobre. Por que as produtoras de jogos não devem dar pros jogadores aquilo que eles querem? Porque dá merda. Isso é uma lei da vida, né? Sempre dá merda. Tá, pergunta, os jogadores pedem caixinha também? Não, mas isso aí isso é pra ganhar dinheiro, né? Isso é pra ganhar dinheiro. Ah, tá. Mas o pessoal pediu, viu? Depois que o Overwatch começou com essa merda aí, os caras, ai, tem que ter caixinha. É a dorga da Blizzard, mano. A Blizzard bota, fodeu. Blizzard é foda, cara. Zelda. A Blizzard lança coisas boas, Zelda, se pera pra pensar. Lança WoW, aí começou com MMORPG, lançou o Blizzard, que é uma nova modalidade, e saiu caixinha também, ó. Caixinha. Caixinhas. Tá, eu vou começar com uma pequena briga que teve aí entre a comunidade do Destiny 2, né? E a Activision Bungie. Não, tipo assim, a briga já tá rolando faz tempo, né? Que tem aquela coisa, né? Tipo assim, Destiny 2 não tem conteúdo e tal. Não tem conteúdo pra você que não tem dedo, filho da puta, e não sabe fazer os bagulho. Mas, opa, polêmica! Pelo que eu vejo no gameplay, não precisa de dedo. Eu te convoco pra passar uma missão heróica sozinho, só você. Eu te convoco, velho. Eu não vi você morrendo nenhuma vez nos vídeos, só quando você pulou no buraco. Eu não vi o Hugo morrendo, mas eu vi um cara da rage dele, cara, que eu até clipei e vale a pena ver esse clipe. Qual deles, é o maluco cara? Tava. O cara tava muito loucaço, mano. E os caras pulam, ele fazia o contrário. tá ligado. Tá nos clipes lá, mano. Depois tá ligado. Eu mando pra vocês. Agora que começou, já é hora aí de dormir. Mas é bem isso mesmo, já a gente começa falando que a gente encerra e ele vai embutando dormir, né? Isso, vamos dormir. Mas enfim, o que aconteceu, cara, é que saiu agora... Vocês estão vendo o gameplay, esse não é meu, eu não consegui gravar ainda. Esse é o gameplay do Rikakis. Esse, na verdade, é um guiazinho, tá ligado? Que ele fez do boss novo da raid, né? Boss... É uma nova raid. É. Por enquanto ele é fácil, tá ligado? Ele é um pouquinho embaçado pra você coordenar o grupo, mas, tipo... Nada muito complexo. Eu acho que a primeira raid é um pouco mais difícil, inclusive, que essa aí, entendeu? É, porque ela tem um pouco mais que a gente chama de leeway, tá ligado? Tipo, uma pessoa pode morrer e não dá tanto problema, sabe? Nessa raid aí, cara, a gente chegou a wipar com boss em 1% porque um cara caiu, tá ligado, no finzinho. E a gente ficou sem DPS, cara. E, tipo, o bicho ficou com risco e deu em rage e a gente wipou, tá ligado? Nada como DPS check, né? É, na verdade é que assim, né? A raid é nova e tal, né? Então, tipo, ninguém tem gear ainda, né? Eu acho que quando a gente todo mundo tiver gearado, vai ser um atropelo. Uhum. Porque do jeito que a gente fez, tipo, meio que fácil até, né? Sim. Comparado com a primeira, eu acho que... Mas... E a treta? Qual foi a treta? A treta, mas é o seguinte, cara. Há muito tempo atrás, no Destiny 1 ainda, a comunidade brigou muito com a Bungie. Com aquela história de toda vez que eles lançavam uma DLC... O conteúdo anterior, a raid anterior, ela ficava absurdamente fácil. E os itens que dropam dela são itens tipo de... A gente fala power level baixo, né? Quer dizer, são armas que são fracas, mais fracas do que do conteúdo novo. Motivos óbvios. É, pra gente que joga MMO, isso aí não é, tipo assim... Na nossa cabeça é meio que natural isso, tá ligado? Saiu um patch, obviamente, sua gear foi pro lixo. É, mano, tá passado, ligado? Velho. Passado. Isso tá. É a vida, na verdade. É, passado, velho. Sim. Você quer jogar de vez em quando? É que a galera do CS foi jogar a Destiny. Ah. É meio diferente, né? Tipo, a galera do CS achou que era assim, mas... Uhum. E aí, o que aconteceu? Eles reclamaram, assim, pô, Bungie, você podia pelo menos aumentar o power level da raid, né? Pra que a gente conseguisse... Fazer ela ter mais alguma coisa pra fazer, entendeu? Não fazer só uma raid. Poder voltar nas antigas, sabe? E aí, dropar um item lá, tipo, do nível do personagem. Ah, vai se fuder, né? É, tá. Sinceramente, beleza. Né? E vai aí, sabe o que aconteceu? mas aí que veio o problema. Sabe o que aconteceu? Chegou o Destiny 2, entrou o Curse of Osiris, que é esse primeiro. Essa primeira DLC. E a Bungie fez exatamente isso. Ela subiu o item level de todas as atividades de endgame. Entendeu? Uhum. Ou seja, pra você fazer hoje a raid prestígio, que é o modo mais difícil. Quem perguntar da raid Chokito vai tomar no seu cu. A raid Chokito, oi? É, porque quando eu falo no outro negócio da raid prestígio, os caras, tem raid Chokito? Ah, não, nossa, que piada horrorosa. Tem brigadeiro. O Aki tava no gatilho ali, ó. O Aki tava esperando, deixa. Eu tava engatilhado, só que o cara tava soltando uma piada antes de eu começar, velho. É. Mas então, o problema não foi nem esse, tá ligado? O problema é... Caralho, tá, velho. Travou, deu um erro no Discord, velho. Oi? Deu um erro no Discord, um erro de Java no Discord. Travou streaming? Não, o streaming voltou normal, não. Já tava no meu PC. É, ela deu uma travadinha e voltou. Caralho. Nada a ver, a imagem ali. É bug, enfim. Mas aí aconteceu, beleza, fizeram isso. Só que aconteceu, ele travou todo mundo que não tem a DLC pra fora da atividade, porque eles aumentaram o item level. Uhum. Porque diferente do Final Fantasy, você não paga uma mensalidade, você paga na verdade a DLC, entendeu? Sim. Então... É o pay to play, né? É meio diferente. Não é tipo mensalidade. Você compra, entendeu? Uma vez e aí você não precisa mais pagar até sair a próxima, entendeu? Sim. É, que se você botar no papel, dá quase na mesma. A DLC tá $20 e uma mensalidade da Final Fantasy tá 15. Só que o Destiny demorou, tipo, 4 meses pra botar um update, entendeu? Em teoria, Destiny ainda é um pouco mais barato pra jogar. E aí você paga $15 todo mês, né? Por favor. Exatamente. Mas o problema não foi esse. Fizeram isso, locaram o modo prestígio, então as pessoas não conseguem fazer o endgame. Locaram também o modo de PvP mais difícil, que seria o Trials of the Nine, porque a pessoa não vai ter power level pra entrar, né, nesse PvP. E a comunidade pirou. Tipo, eu comprei o jogo, agora eu não consigo mais jogar. Porque eu vou ter que comprar uma DLC agora, a Bungie Mercenária. Aí eu parei. Eu também tinha ficado puto. Falei, cara, não faz sentido nenhum os caras, tipo, travarem desse jeito. Fazer esse. Sim, mas aí quando eu vi o vídeo de 4 anos atrás, os caras reclamando que queria que isso acontecesse, falei, mano, então vocês querem o quê, caralho? Tipo. Ah, mas é consumidor, mano, é aquele bagulho, velho. É o bicho de lua, entendeu? Lá vem o Paulo Bolsomito 2018, vai, Paulo. Não, mas tipo assim, se é do tipo, sei lá, alguém vira e fala assim, ah, Final Fantasy tem que ser assim, assim, assado. Ou, tipo, é que nem os caras, tipo, falaram assim, ah, o WoW tinha que voltar pro Vanilla. Agora vai voltar pro Vanilla, vai ter um monte de gente reclamando que é uma merda, sabe? Tipo assim. Não, é realmente, teve um amigo meu que falou assim, cara, vamos jogar o Vanilla, que o Vanilla é louco, o Clássico é louco. Eu falei, cara, eu jogava o Clássico, era uma bosta. Tá ligado? Exato, mano. Tipo, a gente jogava porque era melhor. Falou assim, é melhor que os outros que tinha na época. Exatamente, né? Não tinha melhor. Mas, tipo, mas hoje em todo dia, mundo cara... que jogou Vanilla fala assim: ninguém que jogou Vanilla sente saudades do Vanilla. Porque lembra como é que era aquilo, né? Então, Vanilla me usou, valeu. O consumidor é um bicho, você não pode dar tanta atenção, não, mano. Sim. Eu acho, particularmente. Você tem que tentar agradar, mas, porra, é foda, né? Eu acho que assim, ouvir eles é legal. Sim, mas sim. Obedecer 100% que eles pedem, não. Não dá pra baixar a cabeça e falar, simplesmente, beleza. Vamos. Tem coisas que eles pedem, no caso, que é uma coisa absurda, tá ligado? Ah, faz um bagulho difícil, beleza. Aí sai lá o A8 com o maior cock block do mundo. Os caras, mano, tá muito difícil agora. Não era tão difícil. Era difícil, mas era tão difícil. Era difícil que só eu conseguia passar. Exato. É. Eu quero um difícil que eu possa passar. É, uma coisa... os caras são meio debilóide nesse ponto. Então, a comunidade não foi feita pra ouvir realmente. 100%. 100%. Não. A produtora tem que meio que... Tem que saber filtrar, né, mano? Tem que filtrar, velho. Não adianta. Tem que filtrar, senão não adianta. Porque e essa foi a grande briga. Eu vi bastante crítico falando, tipo, do Destiny, assim, ah, cara, pô, isso aí é uma sacanagem, consumidor e tal. Tipo, não deixa de ser uma sacanagem você, tipo, fazer a propaganda. Venha fazer a raid no Destiny, tá ligado? Aí o moleque vai lá com o jogo base e não consegue fazer, entendeu? É zoado. Não vou defender a banda, é zoado, tá ligado? Mas você tem que parar pra pensar... Que é uma estrutura de MMO num jogo que não é MMO, entendeu? Sim, o Destiny tem elementos, né? O Destiny é praticamente um FPS semi-sociável, tá ligado? Vamos falar que é semi-sociável, porque não é tão sociável não, porque é um inferno. É uma sala de espera. Não tem nem chat, não tem nem chat, velho. Não tem chat. Nossa. O chat você faz pelo cliente da Blizzard. Tá ligado? Você só fica pulando na frente dos caras, que não retardado. Fica dançando. O cara tá lá fazendo evento errado na sua frente, você fica dando murro na cara dele até ele se tocar que ele tá fazendo o negócio errado. Da hora. Bom. Aí tipo, fica aquela galera em volta dando murro na cara do cara até ele perceber e parar, tá ligado? É um bullying mais visual. Ou às vezes o cara morre e os caras falam assim, morreu o idiota, tava atirando errado. Não revive não, é deixa lá morto, tá ligado? Caralho, mano. É um cybercafé na nave. É. Bom, Warframe tem chat, né, pelo menos. Então. Mas... Warframe é... Não, em termos de estrutura social, Warframe é anos luz na frente do Destiny. Destiny tem que melhorar mas muito, assim. Sempre vai ter uma coisa ruim, entendeu? Eles que aguentem agora, né? Pro lado da empresa, ela tem que fazer o que é melhor pra ela, porra. Mas sabe o que você me lembra? Você me lembra de subir a mensalidade do Final Fantasy e logo vou parar de jogar porque o jogo não tem conteúdo, tá ligado? Me deu mas essa isso não vibe. Faz sentido, falaram isso? Eu acho que falaram, naquele fórum lá do Facebook, aliás, só sai, né? Sim. Eu não sigo mais o grupo. Como assim? Né? Você não segue mais o grupo? Não, eu tenho o grupo, mas eu não sigo o grupo. Tá. Cansei, né, do qual server tem mais BR, né, gente? Qual server tem mais BR? Aí eu falei, mano... Sim. Que estrutura social, nós queremos meter tiro. Pensa aí mesmo, a gente quer meter tiro, cara. É hand cannon na cara, é isso aí mesmo. É tiro! Até no Battlefield tem um chatzinho lá, mano. Sim, que os caras ficam chamando você de hack e xingando sua mãe. Grande utilidade aquele chat lá. Mas tem um chat lá, mano. Da última vez o cara tava discutindo que tipo a placa dele conseguia rodar no Ultra e a do outro não. Por isso que ele era um bosta. Nossa! Cara, a sua pica vai ficar em 3D só porque você tava procurando de vídeo. Fodástico! A pontinha fica mais arredondada, né? Esférica. Não fica quadrada. Por algum motivo tinha ficado preta a tela aqui. É você, porque aqui tá de boa. Pra variar. Eu sei variar. Que é bom. Mas, fora a treta. Rapidamente falando da expansão. Saiu só o primeiro update, né? Vai sair um update agora. Amanhã, inclusive, que vai colocar algumas coisas novas, né? Um sistema novo de armas e tal, né? Chama Masterworks. Uhum. Foi pra Brase. Cara, bem legal, entendeu? Para uma primeira expansão, ela foi boa, sim. Nós estamos esperando que ele vá abrir pelo menos mais um boss, né? Porque a gente já fez esse boss, tipo... É uma Stormbrother, mas... deu um trabalhinho o boss, né? A gente fez, tá ligado? Uhum. E agora que a gente já sabe como que ele faz, ele cai ridiculamente, tá ligado? Porque a dificuldade é aprender como é que o desgraçado do bicho funciona, sim, né? Sim, sim. Como sempre, mas né? Depois da primeira clear, sempre tem clear, né? Então, eu tenho aquele... Como é que fala? Cara, esse é o jogo do parkour, mano. Você viu o tanto que esse maluco pulou em cima de parede ali, velho? Sim, não, isso aí... E você tem que carregar num bagulho que se os bichos tirarem você, você derruba. É maravilhoso. O jogo, o maluco passa mais tempo no ar, velho. Ah, mas prossiga, sobre a expansão. Parkour Chine 2. É que nem consórcio, mora sai, mas é isso aí mesmo. Vamos usar história... a 5S. A 5S é bem tipo boa. A campanha é bem meh. Nossa, a 5S demorou. Ah, é? Mas tem bastante, pelo menos? Assim... Compensou? Porque quanto que tá essa expansão? Pra quem teve que comprar separado. Eu não faço a menor ideia, porque eu comprei ela junto. Você comprou tudo junto, né? Mas eu sei que o Season Pass é 100 reais na PlayStation Store. Então deve ser mais ou menos isso na Blizzard. Ah, tá. 50 reais por expansão, entendeu? Mais ou menos. E a expansão é a cada 2 anos ou é anual? A expansão, a próxima deve ser o quê? Em fevereiro já. É porque não é bem expansão. Seria os patches, tá ligado? Igual que sai 4.2, que sai 4.3. Você paga pelos patches. Em vez de você pagar... Eu senti o judging. Mas tipo assim, você paga no Final Fantasy, né? Você paga pelos patches, né? Mas você paga pela obrigação do jogo. Conte-me mais sobre... Mas se você parar pra ver, a gente paga a mensalidade do Final Fantasy, entendeu? Então, tipo... Ah, sim, é que então a gente... Dá na mesma, sabe? É que é mais legal pensar que você ganha os pets do porquê você paga, entendeu? Você paga pode jogar com o espada, você paga pra jogar. O Léo tá achando que o bagulho é Sword Art Online, mano. Dá pra você jogar com espada, mas eu quero ver se acertar esse bicho com uma espada. Você não tá vendo que tá flutuando no meio do nada ali, ó? Eu sou obrigado a andar armado, Kirito conseguiria. Kirito é hacker. É verdade, né? Ele é hacker, né, mano? Então é era beta test, beta é um dos meus. É, isso. E o Chef Master mandou o critério bom ali. O critério pra lançar a expansão é precisamos de grana. Esse é um bom critério pra você lançar. Solta os patches. Ai, caralho. Mas não ganhou do Stormbrother, né? Como se fosse... Mas eu acho assim, a comunidade do Destiny tem que sossegar o facho e... Cala a boca e joga essa merda. Tem que se acostumar, né, mano? Joga essa porra. Isso aí virou meme, cara. Isso aí no nosso grupo virou meme. Entendeu? O cara falando... Jogador de console não pode reclamar de nada, não. Olha o Master Race. Baixou o Master Race. Mas foi... Ai, nem fui eu dessa vez, hein? E pior que eu sou do grupo do PC Master Race, velho. Querido loiro, Léo. Só se querido tiver 800 kg, né, velho? Low. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu sou uma bola, eu não sou Kirito loiro, não, velho. Eu sou no máximo ali aquele bicho redondo que o Kirito mata lá. Se parar pra pensar, se você for Kirito loiro, então você é asno, então. Ué. Oi? Trap? Oi? Oi? Ué. Oi? Ah, oi? Se parar pra pensar, você vira asno, velho. Como? Subaru-kyun? Subaru-kyun? Oi, olá. Oi? Subaru-kyun? Desviando do Shiro, parece o vento. Cala a boca, mano. Mas vamos falar então dos... Vamos pro Game Awards? Vamos, já... Isso é bom. Já hateei o suficiente aqui, o Destiny. Depois os caras vêm reclamando que eu não retei o Destiny. Tá hateado aí, seus putos. Ó, vou falar uma coisa, viu? O Hiroti agora tá raidando no Final Fantasy, mas ele não soltou nenhum ragezinho ainda, velho. Ué, é porque ele não falou da internet que fica caindo algumas vezes. Não, é porque eu tô tão preocupado. Tô tão preocupado em não deixar o Landa evaporar num... tentando curar os caras, tá ligado? Porque se eu for seguir as dicas dos parceiros do Aki, o outro healer tá fudido, tá ligado? Os caras viram pra mim e falam assim: dá broil e enfia na bunda do Landa. Dá broil, foda-se, dá broil. Dá broil, falou. Dá broil, falou, o outro healer cura. Eu falei, caralho. Ah, o Léo falou assim, perguntou pro chefe Márcio se ele acha que consegue gravar e entrar na justiça contra você, ou... Esse gordo gordofóbico. Mas vamos lá. Quando aconteceu o Games Awards? Foi no... semana passada? Foi semana passada. Eu não lembro da data exatamente. Mas bom, esse é o prêmio que vale mesmo, porque um tempo atrás saiu um prêmio que o PUBG ganhou, né? Como melhor jogo, uhum. E aí a gente parou de considerar o prêmio. Sim. Mas... ele ganhou também nesse Game Awards, eu, velho. Eu não sou gordofóbico. Não como o melhor jogo, né? É, não como o melhor jogo, mas ele ganhou numa outra categoria. Eu sou pubfóbico. Pubfóbico. Ai, caralho, mas... Então, a gente vai passar por categoria, a gente vai falar o que a gente achou no geral. O que vocês acham melhor? Quer ir por categoria? Pode ser. Pode ser, pode ser. Vocês têm a lista aí? Porque eu tenho a lista aqui. Eu não tenho nada. Eu também tenho, capitão. Passem os links. Tem até um barulhinho de iPhone aí, hein? Quem que é o burguês? Safado. Não é de iPhone, não, é Xiaomi, filho. É pior que eu tenho. Tá. Comuna, chinês aí, ó. O chinês comuna, só esconde, mano. Aí, só esconde super... o coração vermelho só, mano. Você é super biate. Você é pisjack. Então vamos lá, pisjack. A gente tem. Ó, mandei o Gel no Telegram. Jogo do ano. Tem concorrendo Persona 5, Super Mario Odisseia, PlayerUnknown's Battlegrounds, Horizon Opa. Zelda. Persona 5 também é. Quem ganhou? Zelda, né? Adivinha? E o Zelda ganhou por uma diferença bem pequena do Horizon, pelo que eu tô vendo, né? Mais ou menos. Que vocês acharam desse... Bom, ninguém aqui jogou o Zelda. Deixa eu ver se eu tô vendo certo aqui, porque tem várias votações. Eu vou falar a verdade, eu acompanhei a streaming da época eu não quando assisti. Foi lançado e eu achei fantástico, cara. O jogo é bastante emblemático, a arte é bem bonita, inclusive, também, a trilha sonora é boa, a parte dos puzzles ficou muito bem montado. Impressionante como a Nintendo ela consegue fazer jogos que são divertidos. Não é pra coisa, é pra hardcore, pra você jogar jogo o dia inteiro e tal. Mas é um jogo divertido, pra você passar um tempinho ali, é legal, velho. É, eu vi que tem uma galera que adorou mesmo. Eu não vi nada dele, pra ser sincero. A novidade é que é tipo um Zelda meio que mundo aberto, né? Então essa foi o grande diferencial também. Ô, Paulo, né? Você mandou a votação pública, cara, não o resultado. Então, isso que eu tô achando esquisito. Esse é o resultado. Eu tô vendo que o PUB não ganhou em nenhum aqui. É que batia no que eu tava vendo aqui. Eu falei, Não, o PUBG ele ganhou no... Contínuo. No jogo multiplayer. É, no multiplayer. É, multiplayer ele ganhou. Vamos começar então. Faz sentido, o que faz sentido eles ganharem. Vamos deixar o jogo pro finalzinho, pra gente se rejar e depois mandar todo mundo embora. Vamos começar aqui com o melhor Game Direction, né? Tchau, Wars, velho. Game Direction, que foi o Zelda também. É, melhor Game Direction nós temos o Zelda, Wolfenstein 2, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey e Horizon Zero Dawn, né? O Horizon foi inovação, o representante do Play, né? É, inovação, visão criativa, entendeu? E a direção e design do jogo. Primeiro, tá faltando o Nier, vai tomar nos seus cool Game Awards, seus lixo. Segundo, Wolfenstein, sério mesmo, velho? Vocês estão ganhando quanto da Bethesda? O jogo é um lixo. Eu ouvi falar mal desse jogo também. Tipo assim, não mal horrores, mas ele não é tudo isso. Não tem nada demais, não. Do design tem nada demais. Os três que eu acho que estão dos que eles escolheram aí, que realmente você pode meter um... Botar pra votação mesmo. É, botar pra votação mesmo. É, obviamente, o Zelda, porque teve uma certa inovação no estilo dele, né? É, o Mario Odyssey, que é animal. E o Horizon Zero Dawn, que, pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, eu acho que foi o melhor jogo de Play 4 desse ano. De longe. Achei bonito também. É, vocês acham porque eles falam assim, Outstanding Creative Vision Innovation. Mas a inovação do Zelda é pelo tipo de esquema que ele sempre seguiu? Entendeu? Não, mas tipo assim, é uma inovação no geral ou é inovação dentro da série Zelda? Eu acho que a inovação do Zelda foi que eles copiaram Assassin's Creed, tá ligado? E aí todo mundo caiu, né, no bagulho, né? Aí falaram que é inovação porque inovação, tava o Link no lugar. Nossa, aqui. É a segunda opção, no caso. Assim, de modo mais, assim, mais fofinho, vamos dizer assim. Ele se inovou em relação dentro do mundo do Zeldinha. O jogo não é ruim, parece que os outros cara, jogos já tem já isso, né? Ele tem umas essa mecânicas tão... tão retrógrado, sabe? Mecânica de 2010, tá ligado? Mecânica que só a Nintendo coloca no jogo, que é pra fuder com todo mundo mesmo. Sabe? Ah, mas eu gosto dos puzzles dele, cara. Eu acho muito divertido, velho. É bem... não é uma coisa tão tensa, mas eu acho que você legal. Pega a fodendo Sword of Incredible Powerfulness, dá dois hits no bicho e ela quebra. Não, tô falando dos puzzles, não tô falando do sistema de batalha, de combate. Não teve nada muito inovativo, não. Os puzzles são puzzles pra quem tem meio cérebro, tá ligado? Tipo assim, geralmente você tem que mexer com o... A raça pedrinha. Arrasa pedra e atira da flor. É isso aí, acabou. Eu vou falar uma coisa, velho. O bagulho lá da baleia lá que eu vi lá, os puzzles não são simples não, velho. Até mas eu isso aí falei, caralho. Mas isso aí não é puzzle obrigatório. Até eu fiquei, caralho, mano, que porra é esse puzzle do caralho, velho? Que você faz Ultimate, ah? O que você tá falando de Zelda? Sai daqui, mano. Zelda é ridículo perto dessas coisas que você faz, mano. Aqui, mas é, porque eu acompanhei desses mais, querendo ou não, o Horizon. Porque quando ele saiu na E3 foi aquela euforia, né, mano? Porque apareceu um tiranossauro robô, pelo amor de Deus. Basicamente, eu joguei tipo os 5 daí. Então, tipo. Eu não joguei. Você é um rapaz muito fofo. Obrigado, cara. É. Eu estou com vergonha. Muito fofo. Mas o. Já falo o subir Horizon... a montanha. O Skyrim já fez isso há muitos anos atrás, enfim. Subiu a montanha, caralho. Mas vocês acham então que Zelda valeu a pena? Tá. A gente não pode se demorar em muita categoria, porque tem categoria pra caralho. Tá. Nessa categoria de Game Direction tá plausível, mas eu ainda daria pra. Horizon, e se for falar só de mecânica pro Mario, porque Mario é animal, velho. Eu não acho que as mecânicas do Horizon de hackear os bichos é muito. Não, não é assim super legal, mas. Porque o que eles inovou, né, cara? Ah, mas o Zex já hackeava, né, mano? Só não controlava. Você gosta de armário, cara? De armário? É, você falou que daria pro Mario, fácil assim? Nossa. Foi mal, mas não aguentei. Ah, sabe aquela piadinha no ar? Você pega assim, você fala assim, não, eu preciso soltar aquilo. Ai, caralho. Nem o Hugo tava preparado. O Hugo não estava preparado. Eu não tava preparado, Aki. Parabéns, Aki. Comenta a Sai. Good job. Vamos pra melhor narrativa. A melhor narrativa, teve Wolfenstein 2 também, Horizon, Hellblade, Nier e What Remains of Edith Finch. Então, a história do Horizon, eu sei, eu achei ela uma viagem do caralho, mas a gente tem Nier junto, então falar de viagem não ajuda em porra nenhuma. Nier, né? Também é bem, bem viajadinho. Eu acho que a questão é de como eles contaram a história, né? É, no caso sim. O Nier tem uma história bastante interessante, né? Que eu percebi, eu lembro que eu acho que você estava discutindo sobre a questão do Nier, eu lembro. Eu achei bem interessante o Nier muito pouca gente, muitos poucos amigos meus que jogaram o jogo entenderam a mensagem. Ou basicamente, tipo assim, não que eles entenderam a mensagem, é que o Yokotaro é um filho da puta. Ele termina a porra do jogo com 8 horas de gameplay e os caras falam assim, acabou. Só que ele não explica que a porra da história, você tem que fazer essa história 5 vezes, entendeu? Pra você entender. Mas se tiver que explicar, perdeu a graça, né, mano? Praticamente no Diablo 3. É. É mesmo? 5 vezes, velho? Não, mas é porque você joga a história com personagens diferentes. É, o personagem muda e... Spoiler alert, né? Você joga com outro personagem e só na última... Cara, eu não vou esperar o final do Nier, mas tem uma mecânica no final do Nier que é absurdamente animal e é extremamente inovativa. É uma coisa assim que eu falei assim, cara, esse Yokotaro é um masoquista desgraçado. Porque quem que vai usar isso? E eu vi bastante gente usando. Eu falei, carai, tem gente mais louca que eu, tá ligado? Mas enfim. Uhum. É, eu não joguei o Nier. É aquela coisa, mas né? Mas a história dele é viajona também, né? É, isso, no início você acha que você tá fazendo uma coisa. Eu também viajo naquele popozão lá, velho, também. Ah, óbvio, né? eu joguei pelo plot. Aquele que você aperta B e espera. Estoura tudo. Ai. Mas desses aí de melhor narrativa, Hellblade é muito interessante. Então, ele tem aquele um negócio indie, de, entendeu? Mas também ele tem aquele bagulho de tentar mostrar, porque a mulher é louca, né? Sim, sim, tem aquela principal. Coisa da esquizofrenia. E como o jogo te dá a ideia dessa esquizofrenia nela, né? Porque ela ficou ouvindo as vozes, como eles contaram esse tipo de coisa. Então, quem jogou gostou bastante desse esquema dele. Sim. Eu tenho uma dúvida. O que seria uma esquizofrenia? Isso. Vai mal, mas eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade de falar esquizofrenia? Essa palavra. Isso. Eu não sou psicólogo, então, tipo, a minha ideia básica de esquizofrênica é, tipo, o louco per se, sabe? Ele ouve vozes, ele vê coisas, Porque, mas eu não sei se isso necessariamente é relacionado a algo biológico no corpo, assim, sabe? Tipo, ele teve uma má formação do cérebro, não acho que seja uma questão dessas. Ou ele passou por alguma coisa muito traumática, porque a ideia do Hellblade é que ela vai pro inferno, não é? Caçar o marido, uma porra tipo assim. É, algo assim. Até onde você sabe, a esquizofrenia ela não vem por trauma, ela é hereditário, muitas vezes, é uma espécie de má formação do cérebro, eles não entendem muito bem, mas é tipo as áreas se comunicam... Áreas que não deveriam se comunicar, estão mais próximas ou algo assim. Tipo jogador de LOL, então. Eles usam. Não dá, a ciência não consegue explicar porque é isso. Deixa eu pra lá. Já começar com essa piadinha ruim. Mas na Wikipedia tá: esquizofrenia é um distúrbio mental caracterizado por comportamento social fora do normal e incapacidade de distinguir o que é real e o que não é. Então, né, acho que. E aí ela tem esse negócio de ir atrás do marido que morreu e tal. A história do Horizon, sinceramente, eu achei uma merda. É, a história do Horizon é bem... Nossa, mano. O que que conta lá? Eu manjo muito, só dá uma mini introdução, só pra mim saber mais ou menos. Ah, o mundo acabou, todo mundo... Eles inventaram robôs pra cuidar do planeta, mas os robôs ficaram doidão. O robô é tipo Tamer, entendeu? Sim. Cara, mas não é a mesma coisa do Nier, cara? O Nier também não é esse tipo de pegada? Não, também, o Nier é... Humanidade, o Nier tem invasão alienígena, tem os humanos na lua, tem os robôs que pensam, os robôs têm livre arbítrio, tá ligado? E tem então plot. E tem plot. E tem conteúdo. O do Horizon, eles não é que eles fizeram isso porque eles queriam ser melhores, mas era mais ou menos, tipo, o programa deles permitia que eles... tomassem a terra de uma certa maneira, entendeu? Então, tipo, os tiranossauros robôs não estão lá à toa. Eles tinham funções pra sustentar o meio ambiente. Mas merda, tipo assim, sabe? Isso. É tipo assim, se você deixar o Geon cuidar do planeta, né? Essa porra aí. Então, Não, aí dá o Nier, né? Aí não seria uma mistura, cara, tá ligado? Vai ser o Nier movido a energia solar e eólica, tá ligado? Aí a saia dela assim se movimentando, tá ligado? Gera eletricidade. Mas. E aí o que ganha foi What Remains of Edith Finch. Eu ouvi muita gente falando bem desse jogo. Eu joguei muito pouco. Eu tô coçando pra jogar essa merda. Eu gostei da narrativa dele, viu, Paulo? É bem parecido com um livro, assim, sabe? Já apaixonou, já. Livro já. Eu vi a streaming de uma moça jogando isso aí. Eu falei assim, nossa, eu não conhecia o jogo. Aí eu falei, que porra é essa? Porque era tipo, ficava em cima de uma árvore. Aí ele tem aquele esquema meio do Layers of Fears, né? Então, tipo, em termos de como você joga, né? Eu vi o gameplay, achei interessante as letras aparecendo assim no meio da tela, assim, bem grande, assim, e ela vai tocando os objetos, vai aparecendo as coisas assim. Eu achei bem interessante a narrativa também. É, então. Bastante diferente, eu nunca tinha visto aquele tipo de jogo assim. Ah, depois que o Hugo me mostrou o Layers of Fears, eu tô querendo jogar tudo que é assim, mano. Tudo que... É, tem bastante assim, Layers of Fears, né? Caralho, é muito bom. Legal essas coisas, velho. O Paulo tirando. Porra, mano, nossa, eu curti pra caralho esses bagulhos. Agora, ó, vai ter uma categoria aqui que o Hugo vai ficar tocado, porque tem o Destiny 2. Best Art Direction, né? Best Art Direction, né? Cuphead merecido, não. Né, cara? Na moral. Não tem o que tem falar. Como, né? Não tem como, velho. Eu acho que isso aí, eu acho que eles deveriam ganhar até mais prêmio, velho. O que chegou mais próximo do Cuphead, pra mim, foi Persona, em termos de design. Entendeu? Destiny 2 é lindo, cara. Destiny 2 é lindo pra caramba. Tem umas missões da campanha que você fala assim, caralho. Mas, porra, velho, fazer tudo em desenho antigo na mão, mano. Ah, não. Na mão? E passar, acho que quantos anos? Não tem nem o que falar, velho. 5 anos, velho. 5 anos fazendo desenho, cara. Não, chega. Mas eu sei que é uma quantidade escrotaça de desenho pra fazer as animações, né? Tipo, 20 mil desenhos pra fazer todas as animações. São animações bonitas, cara. Não é coisa mal feita, entendeu? Não é fucking shit fight. E é uma movimentação bonita de se ver, cara. Tipo, você vê a seriazinha lá movimentando, velho. Cara, que bagulho bonito de se ver, cara. Eu sempre tive essa paixão pela animação antiga, sabe? Eu acho muito legal o jeito que eles fazem a animação antiga. Os era primeiros maluco, desenhos, né? Da Disney, sabe? É, não fazia muito sentido as histórias, não, mas, cara, era muito tipo, o cara vinha, catava a vaca, mexia no rabo dela e saía manteiga da boca, assim, what the fuck, tá ligado? Você só aceitava, né? Mas é porque eles eram pra passar antes do cinema, né? Essas coisas, essas pra animações. Ser passado no cinema. 24 frames, não? É, eu tenho um. É um filme documentário que é uma merda, diga-se passagem, mas tudo bem. Chama o Disney Before Mickey, alguma coisa tipo assim. E a história do Walt Disney. E aí mostra essas animações antiguinhas, como que eles faziam e tal. É bem interessante nesse sentido. O resto do filme é uma merda, mas... Tudo bem. Mas realmente, o Destiny ele é visualmente bonito, mas não quer dizer que ele tenha uma boa direção, né? Sim. É, eu acho, de como colocar as coisas e tal. O Horizon também, ele... Eu lembro, nossa, mano, a gente pirou tanto com essa porra na E3. Sim. Mas, não sei. Bom, Persona 5 não joguei... No Zelda, não ligo, então... Perfeito. Beleza, Cuphead não tem o que falar. É isso mesmo. Agora... ganhou. E pronto. Pra mim... E aí, Nier ganhou com Best Core Music. É, melhor música, cara. Trilha justo. Sonora, né? As músicas do Nier, cara. Cara, então... não ouvi. Cara, é muito bom. É muito bonito a trilha sonora, cara. É lindíssima, velho. Não, sem... Mas... Tem umas óperas muito loucas. Tem até ópera no meio. E eu passei a gostar, cara, porque o cara que criou o Okabe Keiichi, né, que é o produtor da trilha sonora, ele vem desde do primeiro Nier, né? Ele criou uma linguagem fictícia de como seria, tipo, um povo do futuro onde todas as línguas viraram uma só. E as músicas são cantadas nessa linguagem. O Paulo tá vibrando. Cara, já vibrou. É, eu tô sentindo aqui. Eu já ouvi até o zíper da calça abrir já. É. Tá ligado aquela cena no... O antebraço tá esticando aqui, né? Aquela cena no trailer da Marvel, que os pelinhos do braço do Homem-Aranha faz... É o Paulo agora. Cara, o pior é que tem um vidinho bem breve do cara que fez a língua dos Dothraki pro Game of Thrones. Ele explica como é que ele cria as línguas pras coisas. Eu particularmente, eu não sou esse tipo de linguista. Eu não sou muito... Essas coisas não. Mas é interessante. Essa linguada, é interessante. Mas... Não é desse tipo que eu tô afim, mas. Né, eu não ouvi, mas eu acho que uma missão honrosa é o Cuphead, porque as músicas do Cuphead são bem legais também. São, e Mano, na moral, o cara que fala é só um jazzinho, qualquer um toca e fio dedo na bunda, velho. É só jazz filha da puta de tocar, velho. Você olha aquela, só as partes tudo assim, mano. Não, venhamos com o que jazz sempre não é qualquer um que toca. É, tá, exatamente. Cara. É que os caras acham que jazz, cara, difícil, jazz é catar, é catar a porra do saxofone e fazer aquele saxoman, né? Não é assim, não, filha da puta. Jazz improviso, tem bastante coisa disso, mano. Eu acho que só, ou como que é, eu acho que dá pra equiparar com jazz é blues também. Blues também é um bagulho muito louco também, velho. É, eu acho que produzir. O blues vem do jazz, não vem não? Sim, ah, eu não bem. Sei, velho. A parte do da musical eu sou meio perdido, velho. Eu não vi música do Super Mario, nem do Persona. Então, as do Persona são animais também, merecido eles terem pelo menos ter sido indicado. O né? Persona, Zelda... não, uma coisa... As do Mario são muito legal, cara, na moral. As do Mario são muito upbeat, sabe? É engraçado, porque, tipo assim, a do Mario, ela é a do Mario Cuphead, elas são bem upbeats, né? Elas são, tipo assim, musiquinhas, tipo, você tá feliz, né? Year, uhum. Velho, é aquela coisa melancólica, filha da puta, você é caralho. É, aí sim, mano, tamo pegando pra ouvir agora. Nossa, quero morrer. Velho, você olha, você termina o jogo, velho, você coloca o controle seu da mesa, aí você olha pra onde tava o seu save, você fala assim, eu quero morrer, tá ligado? Não quero esse tristeza, jogo mais, parei tristeza. Esse jogo. Ai, caralho. Deixa eu ver, qual que é a próxima categoria aqui? Best Audio Design, acho que a gente pode passar bem rápido, né? Porque não sei se a gente vai ter muita coisa pra falar. Cara, Senua é muito bom, mas eu daria esse prêmio pro Resident Evil, na moral. A ambientação do Resident Evil 7 é muito... A parte da engenharia de áudio é tipo assim, eu tive o quê? Umas 18 horas só na minha especialização em engenharia de áudio. Tipo, deu pra pincelar, não seja um imbecil. Foi só isso, tá ligado? 18 horas só pra você não ser um imbecil, entendeu? Porque engenharia de áudio, ela é muito pesada. Ela é uma ciência própria. Ela precisa de uma pós só pra ela, tá ligado? É uma coisa muito... Diga. Você jogou Resident Evil 7, cara? Sim, sim. Eu faço speedrun dele. Você jogou? Pra caralho, mano. Nem fala de Resident Evil 7 perto do Hugo, pelo amor de Deus. Já comecei a surtar, já que vai sair amanhã o DLC. Eu achei, cara, você acha que os caras conseguiram resgatar o velho Resident Evil ali, cara? Eu acho que ou sim. Ou um Resident Evil adaptado. Eles modernizaram lindamente o jogo, cara. Na hora que eu vi, eu falei assim, ai, que merda, ela vem mais um Resident Evil de tiro, tá ligado? Resident Décimo. Falei, nossa, que merda, velho. Mas não, os caras mandaram benzaço, velho. Eu daria eu um pouco mais é de... interessante também. Eu teria bem dado esse prêmio pro Resident Evil 7. Apesar que Hellblade também é parte das vozes também, cara. Eu acho que foi isso que pegou, entendeu, no Hellblade. Porque eles usam bem esse negócio aí. Falaram que, tipo, a experiência com fone é a experiência com fone nesse jogo aí. Sim. Que cada voz sai de um lado e que sei lá o que. É, você fica desorientado, cara. Se usar um fone bom, você fica completamente tipo, o que tá acontecendo, tá ligado? Chega a dar uma... Eu não sei se você jogou o Silent Hills antigos, cara, mas tinha salas no Resident Evil. Não, eu tinha medo demais, desculpa. No Silent Hill antigo, que eu desligava eu mutava a TV, cara. Eu mutava a TV, não, falei, mas... não dá pra ficar dentro dessa sala com esse barulho, velho, tipo... Isso aí sempre, né, mano? Mas é porque são mestres na engenharia de áudio, né, velho? São caras que, tipo assim, o pessoal da Team Ninja tem um cara muito foda. Na engenharia de áudio, vem desde a parte do Ninja Gaiden antigo, entendeu? É coisa assim, pra você ter uma ideia, Paulo, os caras adaptam barulho de som de daqueles motorzinhos de dentista, porque aquele negócio é um troço que vibra no seu crânio e você fica tipo, ai que merda. Os caras adaptam aquilo pra você se sentir tipo desconfortável e você não sabe por que você tá se sentindo desconfortável, caralho. Entendeu? Porque essa tipo assim, é subliminar. Na hora que você percebe, você... Ai, caralho, é por isso então, tá ligado? Mas aí já foi, então você tá zicado, né? O Hugo tem jeito de quem usa iDozer. Nossa, lembra quando você era febre, mano, cara? iDozer, tipo assim, não funciona direito não, viu? Mas Não funciona pra ninguém aquela merda. Não funciona mesmo, eu nunca ouvi alguém falar. Eu tinha um amigo que pra ele funcionava, hein, velho? Idozers, nunca viu? Sim, o Idozer funcionava pro cara, velho. Tá certo que ele dava uns 4 tapas na macaca antes, mas não faz sentido. É. Idozer é tipo assim, a droga digital, porque supostamente eram frequências sonoras que fariam CT barato, entendeu? Sim, mas não. Tentei usar aquilo, velho. Não, não rolou, velho. Eu fiz do jeito que pediram, velho. Você tá no barato já, entendeu? Eu sonhei com lolis, não vi nada fora do normal. É. Tinha uma loli do meu lado, mas isso sempre tem. Então, falando de esquizofrenia, né? Vamos pro próximo. Melhor performance. Melhor performance, obviamente, Melina Jorgen. Não vou nem. É, mas eu acho que esse é meio difícil, porque a gente não jogou nada, né? Desses aí? Ali. É. Eu joguei Hellblade, eu joguei Uncharted. Não, você não conta. A gente. Tá. Mortais. É, eu não jogo. Mortais. Eu só joguei Final Fantasy na minha vida. Eu só joguei Final Fantasy. Eu só joguei Final Fantasy. É, então. Por uns 3 anos. Mas, sei lá, se o Hugo tá falando que vale a pena, que a mulher realmente mandou bem. Cara, você tá ligado que eles criaram uma tecnologia pra tudo que aparecia na cara dela ser passada pro personagem, né? Então toda aquela animação do personagem é ela, entendeu? Então, tipo, se o personagem. É tipo o cara do Gollum. É tipo o cara do Gollum. Só que versão dos jogos, né? Então, tipo. Nada contra os outros atores e atrizes, né, que estão aí. Inclusive, eu gostei bastante da Aloy lá no Horizon Zero, mas, pô, a expressão que essa menina tem é fantástica, sabe? É realmente pegar um ator muito bom mesmo, entendeu? Eu ia falar do Kevin Spacey no Modern Warfare, mas eu acho que Meu não se pega Deus. Bem, né? Não, no momento melhor não falar. Não falar do Kevin Spacey, né? Mas beleza. Kevin Spacey não é o cara lá, taradão lá? Esse mesmo. Um dos últimos taradões. É, tem mais ainda? Tiveram vários ultimamente. Eita, vamos lá. Games categoria? For Impact. Os jogos que trouxeram impacto. Uma mensagem social, né? Por social meaning or message. Sim, sim. Night in the Woods é bem legalzinho, viu? Life is Strange também, muito bom. Before the Storm. Comprei, mas não joguei esse. Porra, e olha que o João, quando ele comprou isso, ele ficou assim, mano, eu vou comprar porque falaram que esse jogo é melhor do que o outro. É que esse jogo é do caralho, comprei. Velho. Como assim, mano? João? Como assim? É porque eu comprei isso e comprei Rico, o Danganronpa junto. Eu compro junto. Coisa. Você tá. Você foi distraído. Aí eu fiquei jogando Danganronpa e esqueci disso daí. Você foi distraído, saquei. Danganronpa. Mas pelo que eu entendi, Life is Strange Before the Storm foca no relacionamento homossexual, né, das duas. Sim, também. É isso ou não, né? Então acho que talvez por isso que eles colocaram na lista. Em parte, sim, sim, sim. E aquela história de adolescente, entendeu? Ah, não sei o que eu quero fazer da vida. Não sei se eu quero sair do Japão, vir pro Brasil. Não sei por que eu saí do Japão, né? Mas, né, Aki? Mas você jogou, Hugo, essa Before the Storm? Não, eu não joguei o Before the Storm. Porque dizem que o impacto dele é bem maior do que o primeiro. Ah, é? Eu joguei o primeiro. Sim, mas falam que é bem melhor que o primeiro. Pô, falou que logo nos primeiros capítulos você já percebe. Já tá chorando, né? Já está na faculdade. É que venhamos e convenhamos, a protagonista do primeiro, ela é chata pra caralho, né, mano? Sim, eles falam que é bem melhor jogar o segundo. Que menina sem graça, mano, vai se fuder. Não fala mal da menina Tumblr, velho. A menina Tumblr... Olha a opressão aí, seus pau no cu. Eu gosto de Tumblr, cara. Lá tem bastante arte bonita. Eu uso o Tumblr também, nada contra. O João não pode ter nada contra mesmo, mas... Bom, Hellblade levou o prêmio, né? E por motivos óbvios, acho. O tema de esquizofrenia e tal. Vale a pena. Mas, ó, What Remains of Edith Finch também tá ali, né? Tá ali também. Vamos pra polêmica? Vamos lá, Best é Ongoing Game. O próximo já. Acho que o próximo quase tudo é polêmico. Game. Já soltei antes, Shoto. Porque, ó, tava concorrendo. Lootbox? Não. Tava concorrendo. PUBG, Destiny 2, GTA, Rainbow Six, Warframe e Overwatch. Destiny 2 tá aí porque a Activision deu grana. Já fala aí. Tava. patrocinando o evento. Não tinha saído porra nenhuma, velho. Não tinha saído porra nenhuma, ninguém sabia se o Osiris ia ser bom. Acabou de sair o jogo, né, mano? Ninguém sabia se o Osiris ia ser bom, tá ligado? Velho. Whatever, tipo, ignora. PUBG, beleza. O jogo passou de uma coisa absurdamente lagada pra algo tecnicamente jogável. Inclusive, até comprei ele porque ele já tava tecnicamente jogável quando eu comprei, entendeu? Você jogou o teste de server do novo mapa? Não, mas falaram que tá bem legal. É outra coisa, velho. Tô afim de jogar também. Agora já parece que você pode até pular muro, né? Tem as animações vault e tal. Então. Você pula janela, essas coisas. É, desses jogos aí, antigamente, cara. Antigamente não podia? Não, mas... Não de forma correta. Você tinha que fazer uns bagulho louco pra pular. Sim. Agora vamos ao grande elefante da sala, né? GTA Online, beleza. Os caras faziam isso aí pra ganhar dinheiro, whatever. Só pra lembrar pra galera, ó, se vocês não compraram, comprem GTA. É. O Siege teve um patch gigantesco chamado Operation Health. Virou até meme que a gente falava assim, você caiu nas FPS do Operation Health. Porque eles mudaram tanta coisa, porque quem tava acostumado a jogar do jeito antigo só se ferrou, tá ligado? Só levava tiro na cara, o cara, tipo, tentava entrar por uma porta que não dá mais pra entrar, sabe? Então, e eles corrigiram o netcode, corrigiram bastante coisa, baniram, tipo, mais de 500 mil contas de hack, tá ligado? Um negócio escroto. Eita peixe! Excelente. Nós temos Warframe, que no último realmente patch... Tem que... Vamos ser bem sinceros, o último patch, cara, Plains of Eidolon, é um outro jogo inteiro, é um outro Warframe inteiro. Tá ligado? Os caras literalmente assinaram um jogo inteiro novo. Muita coisa nova. Mas, pô, nova. Lembrando que ele é free to play, né? E ele é free to play, beleza. E aí todos esses aqui você não gasta um tostão, é o único, ele é o único. É, ele é o único que você não gasta nada. Né? Quer dizer, entre aspas, né? Eu gastei porque não tinha paciência pra pegar as coisas, eu tava no seu cu, tava no dinheiro. Você não é obrigado a gastar. Sim, exatamente. Eu por conveniência, paguei R$50. Nossa, quanto dinheiro. Rica. Mas é... Eu sou rica! Mas, mano. Overwatch, velho. Overwatch, eu só aponto pro cara que deu esse prêmio, cara. Omae wa mou shindeiru. O que o Overwatch tem de desenvolvimento de história, mano? Que inova. Eu acho que não é nem questão de história, mas velho. Tipo assim, o gameplay é a mesma merda desde que ele botaram nasceu. Botaram 3 mapinhas, 2 personagens. Os modos são iguais. O Circle Jerk gigantesco, tá ligado? De que é o melhor jogo da história e é uma fucking copy de Team Fortress misturado com Dota, tá ligado? Ele é um jogo divertidinho de você jogar, mas a questão é tipo assim... É muito bom, é um jogo bom. Você ainda continua andando com o carrinho, quando segurando o dia muito bem, né? Assim, tá ligado? Eu acho que dos MOBA é uma inovação, eu acho, da categoria quando MOBA ainda continua. De MOBA sim, mas sim, ele não tá mudando. No caso, a gente tá falando do que mudou no jogo. O que mudou no Overwatch? Desde que ele saiu, ele é a mesma coisa, mano. Pegar sim, um prêmio. Desde que ele saiu. O chefe massa assim, que né? Paga mais, leva mais. Mas é isso mesmo. Se você for ver, de MOBAs, até jogo como LoL evolui muito mais do que o Overwatch tá evoluindo. Ele ganhou Game of the Year cara, ano passado, o Dota velho. Dota só ganha coisa, velho. Como que é? Personagem no máximo. Ganha personagem, mas muda às vezes umas mecânicas. Eu jogaria até o Battlefield 1 no meio dessa brincadeira de Bastion Gun Game, porque, porra, as DLC do Battlefield são animais, velho. O Paulo gritando Sica Bliet, eu não esqueço até hoje, velho. O Paulo conversando em francês com os caras lá, velho. Olha, agora eu sou francês. É divertidíssimo jogar aquilo lá. Eu sou o jogo é uma putaria também, né, Paulo? Puta aí velho, já chegou falando fundi, GG, easy. Foi. Chegou falando. Soutien. Defomagem. Defomagem. GG. Caralho. Mas, bom, Overwatch, então, eu voto no Warframe, pelo pouco que eu joguei dele, mas. Ele é free to play, cara. Eu baixo a cabeça só por causa disso. Se abre aquele jogo, você não dá pra se acreditar. E eu lembro exatamente. Da época que eu joguei aquele Play 3 ou Play 4, foi uma coisa tipo assim. Ele era ridículo, mano. Ele era tosquíssimo. E agora ele é extremamente estiloso, ele tem umas coisas super legais e caralho, velho. Eu vou ficar com o Warframe também. Apesar de eu ter gostado muito das mudanças do Siege. Eu acho que foi a equipe mais competente, entendeu? Pro estúdio indie, velho, que não tem a fucking Ubisoft atrás ou a fucking Blizzard, tá ligado? Sim, sim. É, mano. Nossa, é um jogo que você tem que... Caralho, vale o teste. Pra quem não jogou Warframe... Mas se parar pra pensar, a Blizzard começou assim também. A Blizzard fazia jogo pra Super Nintendo já. Bem antes de virar do Warcraft tipo, fazer sucesso, tá ligado? Ela tinha outro nome. Eu não, agora me matou o nome. É, isso eu ouvi falar. Agora vamos lá, é... Vamos melhor jogo o mobile, que é o... Só o João joga jogo mobile. Cadê o Toy Master? Tá, então foi Idolmaster. Idolmaster é o melhor. Não, eu joguei Fire Emblem Heroes. É divertido jogar Fire Emblem Heroes. Você jogou, João? Um pouquinho. Ah, é divertidinho. Mas e aquele jogo tipo Final Fantasy Brave Exvius? Você tem que ficar se matando pra tirar os personagens? É, gachos então, do inferno. Ah. Os gachos. Então, eu não joguei nada mais, eu não sou... Eu não sou muito de jogo de celular mesmo. Bom, a próxima categoria também eu acho meio, sei lá, mas vamos lá. Deixa eu abrir um adendo rapidão no mobile. É umas loli lá. É, Monument Vamos Valley. Que interessa. O primeiro Death Monument Strange. Valley é muito legal, cara. Monument Valley, nunca joguei. Eu joguei o primeiro, não sei do dois. Mas o primeiro era muito legal, é um joguinho de puzzle. E aquele Hidden Folks é... Em termos de design, muito legal, cara. É basicamente onde está o Wally, só que em versão mobile. Animal. Ah, achei interessante esse joguinho aqui, achei bonitinho o desenho dele e tal. Qual? Bem simplista. O Monument Valley, que vocês estão comentando. Best Handheld. Handheld nem jogo é. Próximo, Best Polêmica. Tô zoando, polêmica. Né? Cara, na moral, velho, joguinho do Yoshi eu não joguei, mas eu vi gameplay e é muito kawaii desu. Mano, ele é de crochê, né? É muito fucking kawaii desu, velho. Bom, os outros cara, do Nintendo 64 teve, né? Onde meio que crochêzinho essa ideia também, né? É meio estranho, né? Os caras colocar Best Handheld Game pro Metroid, sendo que o Zelda ganhou de jogo do ano. Bah. Porque, vamos falar, é uma, tipo assim... É falando em Technicase, né? O Switch é um mobile, né, velho? É um handheld, mas... Verdade. Você pode levar pro banheiro, você pode jogar quando você tá cagando e não... Sim. É, assim que é bom, pô. É verdade. Ai, caralho. Mas o próximo tempo a gente vai comentar desse aqui, porque eu não conheço nada de nenhum desses jogos. VR e AR. Eu joguei... No VR, eu joguei o Resident Evil 7 pelo PSVR. É bem legal. E eu queria ter jogado Super Hot, mas infelizmente não funciona. Eu queria ver isso do Star Trek, pra ser bem sincero. Esse Star Trek é tipo assim... Você comanda, não é? É, você comanda, mas são 5 pessoas, ponte. Cara. E, mano, deve ser uma merda tão grande, velho. É, deve ser zoado. Os moleques trollando sem parar, mas enfim. Ou senta no roleplay, né? Ou senta no roleplay e... Agora vamos lá, outro elefante. Best Action Game. Best Action Game, verdade. Wolfenstein. Cuphead tá ali. Destiny 2, Nioh. Prey e Wolfenstein 2. Wolfenstein 2 ganhou. Só o Hugo jogou todos daqui, menos o Cuphead. Eu joguei Cuphead também, porra. Você jogou? Aham. E aí? Porque a gente não jogou nenhum desses. Cara, eu sou daqueles caras enjoadões, tá ligado? Pra mim, Nioh é muito melhor que qualquer um desses que estão aí. Justo. O Nioh, ele os caras falam, é um Dark Souls. Cara, ele é Souls-like. Não tem nada a ver com Dark Souls, cara. Você, tipo assim, imagine que... Não, ele tem um feeling, vai. É, tem o vibe, mas imagine que todo... Mano, imagine que todo fucking inimigo, até a primeira caveirinha, pode te matar com 2 hits. Agora você coloca isso com, tipo, 7 tipos de armas diferentes. Isso não diferente. É no New Game Plus, né? Isso não é no New Game Plus ainda. 7 tipos de armas. Desses 7 tipos de armas, todas as armas têm 3 instâncias diferentes. Cara, é tipo assim, é como se o cara chegasse pra você assim, mano, eu quero que você zere Dark Souls 3. Aí você fala, beleza. Aí ele te dá um capacete de VR, um trackball, tá ligado? Aqueles mouse que a bolinha é só a bola em cima. Sim, entendeu? Sim. E um teclado numérico. Boa sorte. É isso, tá ligado? Ah. Mais ou menos jogar Nioh, cara. É um jogo que você tem que ter muita skill, cara, pra conseguir ir pra frente, velho. Eu regiei tantas vezes nesse jogo, mano. Eu acho Nossa, que eu tô tem uns bosses na DLC são ridículos, mano. Não, eu devo estar o quê? Eu acho que eu tô na 12ª, 13ª missão do jogo. Detalhe, tem missão pra caramba, tem mais de 80. Então, tipo... Eu rejeitei umas 10 vezes no mesmo boss, velho. Eu não aguentava mais aquele boss. Eu falei, caralho, velho, para de me matar com hit, bicho maldito, tá ligado? É, ele é um jogo que eu vi muita... Ah, mas... Acho que aí tá o feeling do Souls-like, mas ele tem uma história bem dele mesmo, né? É. Mas, bem porra, Destiny 2 aqui eu achei bem forçado. É... Action game, né? De certa forma, como tem Prey ali, tá ligado? Destiny 2 é mais competente que o Wolfenstein e que Prey, pra ser bem sincero. O gameplay do Destiny 2 é imbatível, velho. O gameplay que a gente chama, né? Ele é animal. Agora, desses aí, com certeza, Nioh, cara. Cuphead é legal pra você ter aquele rage, tá ligado? Mas como action, né? É. Bom, aí depois... Não. Tá batendo horário. O próximo categoria é Best Action Adventure Game. Ah, obviamente vamos dar pro Zelda porque a Nintendo pagou. Próximo. Vamos pro que interessa aqui, ó. Best Role Playing Game. É, que é sempre a categoria que você quer ver um Final Fantasy ganhando, mas ele nunca ganha. Óbvio. Óbvio. Você bem ganha, sincero, mas o Nier tava lá. Quando o 15 tiver com a versão completa no PC, talvez ele ganhe um prêmio, é. Enquanto o beta dele foi meio foda. Melhor RPG, tem um jogo aí que tá me dando cringe. Não cringe porque o jogo é ruim. O Divinity. Cringe porque o Paulo não joga. É. Tá aqui, mano. Tá aqui. É, eu sei que tá aí. É, o Paulo é assim. Tá. O Paulo, se fala com ele, ele tá aqui, tá ligado? Beleza, então, Paulo. Bora, tá vai. Bora, aqui vai. Que você tá aqui. Bom, Persona 5 ganhou, né? Eu não joguei. Justiça. Nunca joguei nenhum Persona. É, faz sentido. Justíssimo. Eu vi o Persona, no caso, o gameplay dele. É muito de RPG, velho. Persona antigas, sempre é um jogo da hora de jogar, velho. Bom, velho. Até me bateu um cocorô, vontade de jogar assim, esse tipo de jogo, velho. Eu nunca vi alguém falando mal desse jogo, mano. Eu vou levar Persona 4 é verdade, pra você jogar, cara, véio. É difícil. Quer dizer, eu conheço, assim. Conheci um cara falando mal do Persona. Mas o Persona 4 é de play. Ele é hater, então não conta. Ele é rico, ele. É o baiano? Não, é ele hater. É hater. Porque o baiano é hater pra caralho. Ele só assiste show, né? Polêmica. Polêmica. Ó, o Xande mandou o Aki comprar um Play 4 logo. Concordo. Ah, e a vontade de comprar PS4. Mas aí, bom, eles colocaram South Park. Sinceramente. Mecanicamente, porra, legal, mas. É um joguinho como divertidinho, ele, tá ligado? É, então ele como é RPG. Ele é como tosco. RPG. Exatamente. Nossa. Ele, você não tem nenhuma dificuldade em upar. Você não tem leveling. Mas claro que você não tem dificuldade em upar. Você não é preto. Se fosse preto, acabou. Mesmo assim, tipo, o Divinity ele é muito mais complexo. Ah, começou. De batalha. O cara que não ouve o chat da Twitch, tá ligado? Que o cara escreve assim, Paulo, não vai pra aí porque tá cheio de bicho. Aí ele não lê o chat e vai... Começa a chorar porque vem 184 mil bichos. Não, você não falou nada. E reseta o jogo. Nada, falei sim, tá no... Merda, lugar, mano, tá no clipado cu, eu mano. Falando... Paulo, não vai pra aí. Tá clipado. Aí você... Então a gente vai aqui pra frente porque... Pô, quando me tinha 5, 10 bichos lá matando. Mas, bom... Ele começou a levar tanto hit, velho, que eu falei assim, quer ver ele dando load? Ele... Não, cara, dá dando load. Bom, de qualquer jeito, eu deixo aqui meu statement que um dia eu quero ver um Final Fantasy ganhando um prêmio. Uhum. Quem sabe? A Scar não gosta de gastar dinheiro com essas coisas. É verdade. Agora, depois. Alguém tem mais algum comentário sobre o Best RPG? Best Fighting Game, né, bicho? Sei lá. Best in Fighting Game, foda-se, né? Ninguém joga jogo de luta aqui pelo caminho. É, desses aí, o mais inovador é o ARMS. O resto é tudo... Tekken é legal. Tekken é bem legal, Tekken 7, na moral. É um estilo tipo de jogo que não me interessa. Só teve uma época que eu vi um tweet e um campeonato de Street Fighter. Achei legal, mas... Tal de ver campeonato, mas eu jogar mesmo... É, então, eu não jogando, não, Jesus, velho. Mano. Nossa. Sei lá, cara, eu gostava na época do fliperama, que eu via meus amigos jogando e tal, mas eu tentar jogar, era uma desgraça, velho. Uhum, eu gostava dos meus amigos jogando, eu gostava deles jogando, mas agora eu... É a mesma coisa que terror, tá ligado? Eu não gosto de eu jogar, eu prefiro eu assistir. Justo, é, gosto de ver os outros assim, jogando. Agora eu tomo sushi na... Ah, eu tomo sushi ainda, ups. Caralho. Meu rabo próximo... não foi feito pra isso. Foi. Delícia. Bom, a outra categoria é Best Family Game e Mario sempre ganha, né? Mas é óbvio, entendeu? É, Mario sempre ganha, né? Mas é o público-alvo, né? Mas Splatoon também faria sentido ganhar. Sim, é, então Splatoon, muita gente joga esse negócio e gosta, né? Eu nunca joguei. Deve ser divertido pra caramba. E você vai pintando, né, uns bangs assim? Sim. O cenário, é um MOBA de tinta, velho. Ah, é um Overwatch bem feito. Eita, pega. Agora vamos lá, Best Strategy Game. Cara, isso aí, mano. Oh my god. Pera aí, eu tô confuso. Um segundo. Tá. É, cara, isso aí é você dar o prêmio de melhor filme pro spin-off, tá ligado? Tipo, XCOM 2 é tão melhor do que qualquer exato, jogo dessa categoria, velho. Tem muita estratégia, velho. Sim. Aí os caras me dão pra um jogo do Mario, velho, com aqueles coelhos escroto da Ubisoft. Ah, beat please, né, mano? Beat please, né, velho? Eu não vou nem me triggerar aqui, que eu já tô triggerando. Oh, mas eu os coelhinhos são bonitinhos até, velho. Esses coelhinhos são muito toscos, cara. Que Jesus, olha, cara. Oh, mas é bonitinho, velho. Eu vi um argumento, cara. Velho. O cara falou assim, ele ganhou porque você consegue pular no XCOM. No Mario você consegue... Ah, vai. Puta que pariu. Se fuder, né? Cadê? Velho, eu tô vendo o Cauê Moura. Cadê a porra do meu bastão de beijo? Vou começar a quebrar coisa aqui também. Vou socar um latão. Qual que é aquele jogo que é baseado nesse jogo que eles fizeram, que eu sei que você enfrenta alienígena, né? Eu não sei qual que é o nome desse jogo, cara. XCOM? Achei até legal. É XCOM? Ah. Não, é que eu não sei, eu não manjo, tá ligado? Nunca joguei o XCOM, velho. Achei bastante eu também interessante não. Época. Ah, fala muito não bem desse nome. Jogo. É fodinho de jogar XCOM. Good job! É que, mano, é sério, velho. Eu algumas vezes eu tenho que explorar que tem mundo afora além do Final Fantasy, cara, mas eu esqueço, cara. A gente vai te puxar, cara. bora seguir o sistema que vai acabar já daqui a pouco. É, bora lá. Jogo de esporte. Sinceramente, desses aí, Project Cars 2 é disparado a melhor simulação. Quem acha que Motorsport, Forza Motorsport é bom, é. Nunca eu usou curto, um controle de um controle decente, um volante decente, tá ligado? Eu fiquei bem intrigado com Gran Turismo Sport, velho. Fiquei muito intrigado com esse jogo, velho. Não é um Gran Turismo, velho. É um spin-off pra mim. É, então. O GT Sport é meh. É porque ele não é... O Gran Turismo é aquela coisa, tipo, começa tira comprando um carrinho usado. Não, tirar a carta você ainda tem, mas você compra o carrinho usado, você vai crescendo. Sim. Tem uma progressão muito longa. GT Sport é tipo, chega lá, pega um esportivo, vamos fazer uma corrida de Lamborghini. Tipo, tipo Need for Speed. Não é um Gran Turismo, esquece. Nem Need for Speed faz isso, cara. Need for Speed você tem que tirar o carro da caixinha agora. É verdade. Nós gostamos. Fora que jogo de futebol, cara, pra mim não é nem jogo, vamos pro próximo. É polêmica, mas pra mim não é também. Mamilos. Agora, bom, acho que vai ser o último que eu vou poder comentar, mas Best Multiplayer. Sim. Fortnite é uma menção honrosa, querendo ou não. Desse aí eu não vou nem comentar, né? Enfim. Agora, então. Vamos lá. Call of Duty World War II. E cara, aí? Estranho esse. Meh. Eu joguei o beta. Você não viu jogando beta? A gente limpando vi, o fucking então. Chão exato. Com por isso com que eu bicho. Tô falando, mano. Como que essa porra ganhou, velho? Não, eu e o Vitor, a gente apertava... Verdade... Juro pra você, João. A gente jogando beta, eu e o Vitor apertava tab, velho. Tava tipo assim... Eu e ele, tipo assim, os dois com 80/2, tá ligado? A gente, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Esse cara não pode, isso é bot, velho. Então, tá bot, eu era assim no CS 1.6, velho. Bons tempos, mano. Mas eu não entendi por que eles botaram ele nessa lista, pra ser sincero. Porque é multiplayer, cara. Bom, mas multiplayer pro multiplayer e BF1 é muito desse coisa, ano. Né? É, cara, é tão difícil jogar um logo desse, viu? Mario Kart contra... Call of Duty, velho. Que porra é essa? É, porque é multiplayer, mano. Mas vamos dizer, é só PUBG multiplayer, é whatever, né? PUBG ia ganhar porque, pô, 3 milhões de pessoas jogando simultaneamente essa porra. E não agora, tem como negar, né? E agora, pra fechar, nós temos o nosso grande prêmio, né? Que é um melhor jogo by Shoto, né? Shoto Produções, é, pra vocês, qual que foi o melhor jogo do ano? Ignora essa porra desse Zelda, que isso aí não é jogo do ano e fudendo. Pô, eu não joguei nada novo esse ano, mano. É, então, eu não tenho nem console pra jogar coisa nova. Qual o seu jogo do ano, então, é Layers of Fear? Layers of Fear, acho que foi uma das melhores descobertas desse ano pra mim, foi Layers of Fear, de longe. Beleza, fechou. Foi uma melhor experiência que eu tive. É, Aki Stormblood, né? É, Stormblood. Easy way. E João, é, obviamente, não, mas, é, Idol Master, Maker foi. Idol pra mobile. Aquele jogo da Ilusa. Qual que é o nome do jogo da Ilusa? Não, esqueci agora. Tem tantos. Não, desse ano, pô. Eita. Aki, você tem que pegar uma lista com o Hugo de tudo que você tem que jogar, entendeu? Tá fudido. Você vai fazer uns 5 básicos, vai. Os 5 must play. Sabe, existe o must read, esse tem que ser o must play. Coisinha da chuva. Cara, a última vez que eu joguei, assim, diferente foi o The Witcher. Assim, mas ano passado. Antes da expansão. Ai, caralho, mano. Mas bom, ficou isso? É, vamos adicionar aqui só na tela pra todo mundo ver o melhor jogo da nossa opinião, né? Vou ajeitar aqui. O chefe Master, ele tá querendo insistir que o Kojiro tá muito doido ali. Que o Kojima, né? Acho que ele quer comentar um pouquinho, eu acho. Não, a gente tinha que fazer um programa só daquele trailer, cara. Só pra gente viajar junto com o Kojima, entendeu? É, vamos começar a fazer uma teoria, tá ligado? A teoria da brisa, tá ligado? A gente fala que bebê é a alma do cara, tá ligado? Que ele sai extraindo, assim. Cara, não, a gente tem muito que, tipo, parar, ficar uma hora e meia só falando daquele trailer, velho. Porque, ó. Tá aí, ó. E pega cena por cena, sabe? Tipo... Vamos fechar jogo certo, do ano. Então. O melhor jogo do ano é... É Hideo Kojima. GG. Hideo Kojima. Esse é o melhor jogo do ano e nós fechamos aqui o nosso podcast. Melhor jogo do ano é Hideo Kojima. É, já lidem com isso, nintendistas. Lidem com isso, nintendistas, sonistas, marxistas, bolsonaristas, etc. Lulistas. E... Me passa o parser do... Me passa depois o parser, que seu maldito. É... Ah, é, justiça. Isso é verdade. E vamos então finalizando aqui. Hoje a gente demorou um pouco pra começar, né? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais de animos, né? Então acho que a gente, né? É, na semana que vem dá pra ser até maior dá, aí. Dá pra ser até um pouco maior, depende do Aki, né? Porque o foda do Aki é que ele tem também. A não ser que a gente comece antes. Não sei. Paulo? Não, eu consigo. Não, consigo começar antes, semana Todo que vem. Todo mundo. Começa umas 6, termina às 11. Não, você é doido. Você consegue. A gente consegue umas 9 horas. O bom que já acumulou o Inuyashiki, porque, mano, esse episódio foi. Ai, cara. Fazer uma raiz de Tanoyan. Fazer uma raid, tá doido? Mas... Faz um como é que fala? Uma maratona Tanoyan aí. E fica mais tempo, não, mas a partir de semana que vem eu já não tenho mais aula. Eu tô de boa, aí dá pra fazer mais cedo se todo mundo puder. Dá. Consigo. Beleza. A gente já vê o melhor anime, assim, né? Entre aspas, né? Não, semana que vem a gente vai falar também de final de Netjun no Susumi. Eu não quero nem saber, mano. É melhor vocês assistirem essa merda, velho. Tá, já. Eu comecei a ver. Tem 10 episódios. Então... Acabou com 10, já tô dando rage. Ai, toma no seu corpo, mano. Mano, eu tô ficando triste, cara. Que isso tá aí acabando é cheiro que acabou o dinheiro, velho. Mas é isso aí, galera. Nós vamos finalizando aqui o nosso Tanoia Podcast. Muito obrigado aí pra todo mundo que apareceu. Nosso querido Léo, nosso querido Jefferson, que tá sempre aí assistindo essas paradas. Né? O Léo, eu sei que ele tá sempre hateando. O Chef Master. É, verdade. O Alice tá assistindo a gente também. O Alice também? Ô, Alice. Valeu, Alice. É o Xande. Ah, Xande, valeu, verdade. É que ele é o Xandum e o Alice. É que ele usa os dois aqui, eu acho. Entendeu? Dupla personalidade. Mas é o Alice, cara. É o Xande aí. Aí algumas vezes chamou ele de Xandão. Xandão. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Meu nome é Hiro. Eu fui o apresentador de vocês hoje. Muito obrigado a todos que vieram. Aqui, gostaria de agradecer aqui aos nossos três co-hosts fantásticos. Primeiramente, o nosso querido Paulo Triggered. Preciso ligar pra Natasha Uematsu. Valeu, galera. Boa noite, boa semana. E pra quem não ouviu os anteriores, tá no nosso blog, beleza? Então passa lá que dá pra ouvir. Gostaria também de agradecer o nosso querido Lolimaster, o verdadeiro rei do Dakimakura, o incrível Jean-Yan. Obrigado a todos por hoje, né? E até a nossa raid semana que vem. Nossa raid do Tadanha. E também, obviamente, agradecendo o nosso Gaidin Buradiro Diro, né? O Buradiro Din, Gaidin. É porque eu lembrei do Buradiro, aí fica bugou o cérebro. Valeu, Aki. Nossa senhora. Caraca, Aki, mano, o Aki entrou num void. O Aki entrou no void. No void. Caraca, tomou... mano. O Aki tomou uma almoguense ali. Tomou um ganho temporal ali, mano. Ele tá sofrendo interferência do Shishigami. Nossa, velho, Shishigami. Agora voltou. Mas muito obrigado aí, pessoal. Foi divertido ter falado. E até, inclusive, deu pra fazer até uma piadinha do Mario. Valeu, falou. Só por isso eu vim. Sem comentário. E nessa maravilhosa conclusão, nós ficamos por aqui. Muito obrigado, galera. Fui!